Bom dia. Bom dia, Valdomiro Cantini. Bom dia, ouvintes. Guilherme, vamos começar fazendo uma retrospectiva da eleição aqui na nossa missão, ou missões, como queiram, desde Porto Iguaçu até a fronteira aqui do Paraná com Bernardo Irigoyen. Como é que foram as eleições? Já temos conhecido também os novos prefeitos? Exatamente, Cantini. Explicando até um pouco de como que funcionou essa eleição, foi uma eleição realmente geral ali na Argentina, foram eleitos os candidatos à presidência da República, deputados do Parlasul, parte dos deputados nacionais, não todos, né? Apenas uma parte da Câmara Nacional de Deputados, também deputados provinciais, governador, prefeitos em várias cidades argentinas também, enfim, foi uma eleição bastante grande que mobilizou aí toda a estrutura eleitoral argentina neste domingo. Falando especificamente da província de Misiones, que é essa que faz fronteira aqui com o Brasil, né, com os estados do Paraná, Santa Catarina, também um pedacinho ali do Rio Grande do Sul, no caso da disputa para governador na província de Misiones, acabou dando aquilo que se imaginava. O candidato Hugo Passalacqua, ele que era apoiado pelo candidato, pelo governador atual, né, Maurício Clos, o Hugo Passalacqua era o vice justamente do Maurício Clos, conseguiu aí uma vitória bastante impressionante pelos percentuais até o momento, a última cifra divulgada pela Justiça Eleitoral Argentina, lembrando que ali na Argentina a votação acontece ainda com cédulas de papel, um processo bastante lento para contagem, recontagem, mas a última cifra oficial aponta aí 96,85% dos votos já contados ali na província de Misiones, com o candidato Hugo Passalacqua conseguindo aí 63,4% do total, ficando 50 pontos à frente do segundo colocado, que foi Alex Roberto Ziegler, que ficou aí com 13,51%. Disputas para prefeitos também, no caso da cidade de Puerto Iguaçu, que faz fronteira com Foz do Iguaçu, ali na Tríplice Fronteira, quem venceu foi o candidato Cláudio Filipa, ele que foi prefeito de Puerto Iguaçu entre os anos de 2003 e 2011, volta agora para um terceiro mandato, conseguiu aí, segundo as últimas cifras, uma vantagem significativa em cima de Marcelo Sánchez, que era o candidato à reeleição. O Guilherme, o Marcelo não era cunhado, não é cunhado do governador que tem essa votação expressiva e faz o seu sucessor? Pois é, mas quem apoiou, né, no caso ali, a candidatura do Filipa foi apoiada pelo Hugo Passalacqua, que era justamente o candidato de Maurício Clos. Então tem todas essas nuances aí da política argentina, além das questões familiares também. Falando de outras cidades de fronteira, no município de Bernardo de Irigoyen, que fica na fronteira também com os estados de Paraná e Santa Catarina, tivemos uma eleição, no caso, não foi reeleição ali não. O candidato à reeleição, Edgardo Aquino, não conseguiu se reeleger. Guilhermo Fernandes, que era o chefe de distrito de vialidade provincial ali na província de Misiones, conseguiu então vencer como prefeito de Bernardo de Irigoyen. E em Andrecito, que é um município que fica ali perto a Capanema, na fronteira com o Paraná, Bruno Beck, candidato da Frente Renovadora, também seria o prefeito reeleito. Claro, essas cifras todas precisam ainda de confirmação por parte da Justiça Eleitoral, mas temos alguns números aqui de Andrecito que apontam, por exemplo, uma participação aí de 82% dos moradores registrados. Enfim, os argentinos acudiram em massa às urnas neste fim de semana para a votação. E, Santo Antônio, Guilherme, temos o número da eleição também? Olha, o que eu tenho aqui são números gerais ainda divulgados pelos tribunais ali da Argentina, tem o Tribunal Nacional e o Tribunal Regional, no caso de Misiones, e ainda estou coletando vários desses números aí, até por aquilo que eu falei, né, da dificuldade de se conseguir algumas informações. Isso é uma queixa generalizada, inclusive, de vários correspondentes que estão acompanhando esta eleição na Argentina. Ô Guilherme, já que você não conseguiu ainda ter os resultados e os números finais de San Antonio, vamos aos estúdios da T com o Cleito Kohlenberg. Cleito, temos já os números conhecidos da eleição em San Antonio? Muito bem, Cantini, e o resultado aqui em San Antonio das eleições municipais 2015 é a seguinte: Fausto Rojas fez 2.450 votos e é eleito novo prefeito. Ele que enfrentou o Dr. Léo Benítez, atual prefeito, que concorreu à reeleição, mas acabou perdendo para seu adversário com 2.148 votos. Uma diferença, portanto, de 302 votos pró Fausto Rojas. Também concorreram para o cargo Rambo, 412 votos, José, 340 votos, Sosa fez 123 votos, votos, Geraldo, 109 votos, Grondona, 77 votos, Erni, 56 votos, Felter, 34 votos e Romi, 24 votos. Portanto, tivemos 10 candidatos que concorreram ao cargo para as eleições municipais aqui em Santo Antônio. Lembrando que falta o Rojas, eleito então novo prefeito, assume o seu cargo no próximo dia 10 de dezembro. Com informações de Santo Antônio, província de Misiones, na Argentina, repórter Cleiton Kohlenberg. Obrigado, Cleiton. Guilherme, vamos saber agora sobre as eleições presidenciais. Está garantido 2 turnos histórico aí na Argentina? 2 turnos pela primeira vez na história da Argentina. Temos aqui 96,76% das urnas apuradas. Este foi o último número divulgado ali pela Justiça Eleitoral Argentina, ou melhor, até atualizando aqui, já temos mais uma cifra a respeito, essa de 97,19% dos votos apurados. Daniel Scioli, que é o candidato governista apoiado pela presidente Cristina Kirchner, 36,86% dos votos em todo o território argentino. E aí vem a surpresa que eu digo no que diz respeito à margem pequena, né, a diferença pequena entre os candidatos. Maurício Macri, que é o principal candidato opositor, ele que faz parte da aliança Cambiemos, sabia-se que ele ficaria em segundo lugar, mas não sabia-se que a distância ia ser tão pequena. Ele conseguiu 34,33% dos votos, uma diferença aí de em torno de 620 mil votos com relação a Daniel Scioli, enfim, algo que pegou de surpresa os governistas e que leva, portanto, a eleição na Argentina para o segundo turno, que acontece no dia 22 de novembro. Agora, uma curiosidade quanto ao segundo turno na Argentina: aqui no Brasil, para que o candidato possa vencer a eleição presidencial em primeiro turno, ele precisa fazer mais de 50% dos votos. Na Argentina, não. Basta fazer 45%, ou então 40%, com diferença de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado, que, claro, em nenhum dos casos acabou acontecendo nessa eleição presidencial da Argentina neste fim de semana. Obrigado, Guilherme. Um grande abraço, um bom dia e boa terça-feira. Bom dia para você e para todos os ouvintes. Eu volto daqui um pouquinho com o meu comentário. Luiz Fernando.